Olá, começamos mais um Rádio Psy, em versão podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E esta semana temos mais um especial com os artistas que se apresentaram no festival Universo Paralelo 08. Os convidados são os lives argentinos Pragmatics e Heterogênesis, no primeiro bloco, e o live Ultramind de BH e o DJ Xamã, da Vagalume Records de Goiânia, no segundo bloco, que foram os destaques do Universo Paralelo. E para começar o programa, vocês ficam com um novo set meu. We'll be right back. think you're already there. Sometimes it's embarrassing to have his fingerprints on the guns. Sometimes he needs a freelancer like me to supply forces he can't be seen supplying. So, you call me evil, but unfortunately for you, I'm a necessary evil. Thank you. Você está no Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de me ouvir tocando. E se você quiser contar comigo, mixando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM, em São Paulo, no telefone 011-5549-8645. O MSN e-mail vocês encontram em nossas comunidades. Para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy os lives argentinos do Pragmatic e Heterogênesis. Formado por Diapo, Pragmatics e Alejo, o Heterogênesis já se apresentou nos maiores festivais de Psy das Américas, sendo um dos destaques do universo paralelo este ano, com seu som voltado às manhãs psicodélicas. Pragmatics é o projeto solo de Diapo, mais experimental, com passagens também pelas maiores festas e festivais das Américas. Você vai conferir num live exclusivo para o Rádio Psy Podcast os dois projetos, Heterogênesis e Pragmatics. Eles estão em momentos em tour pelo Brasil e se apresentam no Festival Fora do Tempo, em julho. O release completo e links para MySpace e contato para festas você encontra em nossas comunidades. Com vocês, Pragmatics e Heterogênesis. We'll be right back. We'll be right back. Você está ouvindo a Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir um live do Pragmatics e do Heterogenesis. Entre em contato conosco pela internet no radiopsy.mypodcast.com. Nosso programa também está no Orkut, no MySpace, no Facebook e no High Five. É a comunidade Rádio Psy Podcast. Lá você encontra o release dos lives e DJs que se apresentam por aqui. Essa semana você encontra o release e contato para festas do Live, do Heterogenesis e do Pragmatics, que estão em turnê pelo Brasil em junho e julho e ainda tem algumas datas disponíveis. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Até a próxima semana. Obrigado!